horas, saída da Elton Regional Lia, depois Lia da 30, depois do Lola Meia, com a primeira curva sendo à direita. Transponde 5705, controle 1198 para o EBG 572 mais. 5075, transponde 5075. 5075, grato, EBG 582 mais. Vitor Juliette, livre cruzamento do campo, reporte na vertical. Cruzamento do campo, vou falar na vertical, agora Vitor Juliette. Oxena é 6314, a linha aí mantém, pista 10. Mantém, 6314. Frequência limpa. Boa tarde, identifique, desça até o 060, chegada a Mari. Descendo ao 060, chegada a Mari, 260. Está livre, Vitor Mike. Cruzou, prossegue 19-8, bom voo Alfa Vitor Juliette. Segue 19-8, Alfa Vitor Juliette. É Romeu, Romeu Oscar Bravo, Bravo Oscar. Boa, 399 para pushback e acionamento. Chegou a informar, cruzou com o único que tínhamos, que era da helicóptero da polícia. Frequência livre para a coordenação. 1925. Prossiga. 2360 para o Brasília. Está pronto, que é cópia? Pronto, cópia, senhor. Ok, 360 Brasília, Upzulu 107, pista 10, curva à direita, subida gole, transição Ofito, transponder 5063 e o controle em 119, décima 8, Goro 925. Autorizou, 36, Upzulu 17, qual 10, curva à direita, gole Ofito, 5063, transponder, controle 198, Goro 925. Proteja a subida, por gentileza? Pode aplicar. Afirmativo, gole, transição, ofício, acione, chame para puxa e acionar. Beleza, nada, aqui no Índia, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 1, após estabilizado ele é. Para 2000, 1, 0, 1, 1, estamos no número 1 para pouco. Afirmativo. Está liberada a velocidade até Duna? Afirmativo. Al 4719, Salvador, São Paulo, 360, decola da 10, curva direita, gole, correção. Dael Leda, após Leda, direto Bridge, em Bridge, intercepte a Upzulu no meio e prossiga conforme a rota do plano de voo. Acione o transponder 5072 e o controle 1198. O Pantanal 4719. Autorizado São Paulo a nível 360, decola da 10 com curva direita, Israel, transição Leda, após Leda direto Bridge, Upzulu 16, conforme. Transponder 5072 e o controle 1998 da Santana 1, 4719. Ok, chame para puxa acionar. Xena 6314 aos 48, 198, bom voo. 198, até a volta. 163, 14, 5340, vai da Momo, Lima. Coxinário 6314. Turbo 340, saída Momo, vigilante. 34 na mão, obrigado. Controle Salvador, Guardião 05. Guardião 05, chame torre, 1 no 8, decimal 6 dúzia. 1 no 8, 6 dúzia, Guardião 05. Salvador, Guardião 05. Guardião 05 no litoral. Ingressa na final direto, Graia, agora, Guardião. Autorizado. Está presente, está livre. Reporte na final, Graé. Reportará na curta final, parte do Graé, Guardião 05. Observa também a restrição. Inicia a curva após 2 mil pés. O vento, uma centena com uma dúzia, tendo decolagem. Autorizado, decolagem 1-0. Restrição após 2 mil. Inicia a curva. Passaremos 2 mil. Nós para o táxi, Conda 50, bordo, autonomia 04-10, altera na Galeão. 150 bordo, é isso? Isso. Ok, copiado, altímetro 1011, táxi à direita, até o ponto de espera da 10, lá chame a torre 1986, gol no 399. Táxi à direita, até o ponto de espera, torre 1986, gol no 399, obrigado. Salvador, é 205-729, top pull feedback acionamento, tá na Gerona. Braia, Guardião 05. Guardião informa solo controlado, 110-112. 110-112, reportará do solo controlado, Guardião 05. Passaredo decolou aos 50-198, bom voo. 198, com vocês. Contato, 5729. Solo Chanel 63. Correção 63, afirmativo, reporte na pista. Autoriza pouso na 17 para o Sierra Kilo Índia. Afirmativo, Sierra Kilo Índia, modifica então as regras já presente. Reporte final no 7, 1011. O ajuste, o vento 110 com 1 a 12. Para pouso, para 17, você botará na final. 5219 da Trip, Pacho 3, autorizado, puxa a senhora, chame táxi. Tuba 085. Aquilo Índia, chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. Desça até o nível 060, azul 4260. Negativo Duna, vou projetar. Trip 5266, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 1, reporte estabilizado LS. Descendo para 2000, reportará estabilizado 5266. 3217 Recife 1-3325, alterne 1-288. 3325-288, 3217. Azul 4206, está chamando o controle? Ele deve ter se confundido, meu amigo. A minha área é só até 60 milhas e é o nível 200. Por favor, retorne a frequência do mesmo 13325 ou 1288 para continuar sua descida. Controle, boa tarde, voo 1399. Voo 1399, suba ao 360 na saída da El, Gilman. 360, saída da El, voo 1399. Mike Foxtrot, prossiga. Vai dar passagem ao R2 da Avianca, ok? Vai segui-lo com o número 2. Trip 5219. Gente, acho que a gente tá vendo ele daqui. A gente dá passagem pra ele agora? Você vai taxiar, o trip vai taxiar em frente, até próximo aí a saída do Pacho 3, dá passagem ao Avianca e segue com o número 2. Tudo bem, 5-2. 19 vai dar passagem do Avianca até a saída do Pacho 3. Afirmativo, o Avianca passar, o senhor segue número 2 até o ponto de espera. E lá torre 186, trip 5219. 5219, sim. Sala Salvador, Pantanal 4719, puxa acionamento no 2. 4719, aguarde, número 2 no setor. Aguarde. Sala CDR-3, acionado. A bordo, no dia 3 horas, alternando o Juliette para o táxi. Ok, agiliza o seu táxi, vai via Juliette Alfa no ponto de espera da 1-0, classe a minha torre 1-8-6, 1011 altímetro. 11, Juliette Alfa, está 1-0. Espera para a torre. Afirmativo, até o ponto de espera, negativo pista, ok, até o ponto de espera da 1-0. Afirmativo, até o ponto de espera da 1-0, vai estar na torre. Solo F5829, Frontback 148 bordo, totalmente 3019, terminando Guarulhos. Táxi aguarde, para iniciar. Estou na guarda, táxi 3529. O F5729 observe a passagem um ATR da Trip, à sua direita, após segue o ATR até o ponto de espera, 5729. Afirmativa, observa a passagem da TR, após a TR, até o ponto de espera. 5329. E lá chama em 18,6, altímetro 1011. 18,6 lá, altímetro 1011, 5329. Pantanal 4711, coordena com a equipe de solo, após o 37 da WebJet liberar o setor, inicia o pushback no 2. Frente após a WebJet liberar, autorizado Pantanal 4711. Solo voo 1925, 20 Pantanal 5719. 925, aguarde, número 2. Sim, 925. Dado um curso localizador. Chame torre 1-8, decimal 62, 5266. 1-8, decimal 6 para o trip 5266. O trip. Claro, o trip, a gente ia para o número 2, agora já estamos para o número 3. Não entendi, confirme? Eu tinha sido falado, após o trip a gente ia para o número 2, agora está em para o número 3. Não, o senhor vai seguir o Avianca, o trip, afirmativo, o Avianca é o primeiro, o senhor vai, após o trip que vai que o senhor prossegue, ok? Eu mandei seguir o trip, exatamente isso, é atrás do trip, porém o Avianca é o número 1 para a decolagem. Ah, tá, o trip 5219 está seguindo o Avianca, então. Afirmativo, agilizando o táxi, o trip. Agilizando o táxi. Zulu November, Zulu November, chame torre 1-8, decimal 62. 8-6-9. Final no 7, reporte na final, baixar travado. Comprar na conta, baixar travado. 2231, não chame Alterne Recife 125, decimal 45, Alterne 126, decimal 85. 25, 25, 2835, passarela 2232. Lita, após Lita, direto Bidev. Em Bidev, up November 857, até seguro, após up Zulu no 6, e conforme roda do plano de voo. Acione 5076, no transponde o controle em 198, voo no 077. Autorizado 360 para o galeão, saída, decola com curva direita, saída da El, Lira, depois deve para novembro 857, para Porto Seguro, Zulu 16, conforme o plano 5076, é o transponder, 198 é o controle de saída, voo 1077. Cotejamento correto, chame para push acionar. Amarelo. Identifique e desça para o nível 060, chegada Mari, foi para de Itap. 30. Qual será o nível final? É o repetível? Positivo. Ok, repetível é o 160 da El Leda e Deus. Exato. Boa tarde, eu tá 31457 da informação, Sierra. 00, direito 129. Direita 1229, passei 5266. 380 Galeão, decola da 10, direita, subida da El até Leda, após Leda direto Bidev. Após Bidev, up November 857 até seguro. Após up do Luno 6, e conforme rota do plano de voo apresentado. Aciona 5105, controle 119, decimal 8, trio TAM 3145. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 10, curva à direita, saída da El, transição Leda, após Leda de Dev, UP 957, segura, Pesulo 16, grupo Pesulo 14, Barbacena, com transponder 5105 e o controle 198, TAM 3145. Correto, chame para, puxa acionar. Aguarde, puxa acionar. O Felipe e a Lima, 110. Felipe 5266, táxi até o pátio 3, na minha escuta. Para o pátio 3, tem uma confirmação na posição de parada para o Felipe 5266. Eu atento ao sinalizador, não tem aqui no cima não, posição não. Ingresso e atento à sinalização. Ciente, o Felipe 5266. O no 755 para você, repita os dados, por gentileza. Ciente. Desça para 2510 Zulu Juliette Serra. Vou dar uma 2510 Zulu Juliette Serra. Prossiga. Tem escuta, Romeu Lúcio. Romeu Lúcio, pode considerar a tua última autorização. Chama na frequência da torre para acionamento e táxi, ok? Salvador, batalha, estão 390, 500, até o 50. .070 na chegada da Mari. 2070 Mari. Antena com uma 12. Devido a falar Web e alinhe uma pista 10. Zero, Cedegole, Oxenai, 63. Obrigado, Nelé, 4260. Uniuno no 8, decimal 62, 4260. Salvador, uma boa, azul 4260, agora uma milha e meia de externo, baixado, checado visual, como zero. Afirmativa, azul. Continua a aproximação, informa o 737 da web, alinhado agora, aguardando para decolagem. Só mais um instante para a pista livre, ok? Estou seguindo a aproximação, 4260. 070, ok? Afirmativa, 390 até o 070. O trip 5219 ao 05198. 198, obrigado. Controle Salvador, trip 5219. 5219, suba ao 200 na saída Gole. 200, saia da Gole, cumprindo a restrição de 15 milhas, 10 para trás. 29, inicia a decolagem, vai manter a proa após a decolagem, 090 com a 12. Inicia a decolagem, a liberta de pressão, vai mantendo a proa após a decolagem. Pushback, acionamento. 3145, portão 5, chame para o TAC. Vai chamar o TAC, 3145. Salvador, open canal 47, ano 1 para o ataque, 170 a bordo, autonomia de 4 horas, 10 minutos, alternando o galhão. Zero, chega no ar, táxi à direita, ponto espera, torre 1 no 86. À direita, ponto espera, 26, pantanal 27, ano 1. 200. Livre pouso, centena com uma 12. Livre pouso, 4260. Azul 4206, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 011. Reposta estabilizada LS. 2000 pés, no 011, vai reportar estabilizada LS, tá com 3 no 0, 4206. Colou 07, mantenha a proa ainda, chamando o controle 098. 098. Está limitado pela magnética 080 de Simbra. Direita, 150, limite, magnética 080 de cima. 3190, reduza para 220 nós. 229, 3190. Controle, chega a 6321. Web 5729. 5729, vou pro de Leda. Suba ao 340. Leda, autorizado 340. Muito obrigado, 5729. Prossiga. Prosseguir por justiça. Pesado o fito, 6321. Obrigado. Obrigado. Negativo. Paulo Salvador, boa tarde. 4260 da Azul e do Nortel. Ok, o azul 4260, chame antes da Juliette. A Juliette vai chamar para 260. Vai Flight 54863, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 1. Ajustando para 3.000, 4863. Tesouro 90, desça e mantém o nível 050. 050, Tesouro 90. 755, livre decolagem, uma centena com uma dúzia. Controle Salvador, trip 5219. 5219, prossiga. O senhor liberaria a transmissão de 15 milhas décimo pés? Vai ter que passar pelo menos no 80. Tá ótimo, trip 5219. É 720, aguarde um minuto. É 720, desça para uma centena na chegada a bom, que identifique. Vitorino de Juliette, mantenha no 1.500 pés, ingresse nos corredores, reporte rotatória. Oxené 6321, chame Recife 13325, alterna 1288. Com 3325, 1288, 6321. Pan 3190, mantenha presente Proa limitado pelo localizador, reduza para 1180 nós. Mantenha Proa limite lock, sentamento a nós, 3190. 5415. Ok, então está autorizado o repetitivo, 160 para Ilhéus. Decola da 1-0 com curva direita, subida da El até Lesa, após Lesa direto. Acione 5-1-5, controle 1-1-9-8. Trip 5-4-1-5, aguarde para o cotejamento. Solo voo 1-9-8, 1-9-2 a bordo, 4 horas e 30 na linha, alterna para cima. 4 horas e? 4 horas e 3, cara. 4 e 3? Afirma. Ok, 925 à direita, táxi, ponto espera, torre 1-1-8-6, 1.011 altímetros. 8-6, linha da direita. Outra 3045, 1-4-6 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Guarulhos, cruzado. Ok, eu sou 3145, táxi à direita, atrás do. Segue o 37800 da Gol. Lá no ponto espera, torre 1186, 1011 altímetros. São 3145. Frente, táxi à direita, na sequência do Gol, torre 26, tá 3145. O Azul 4260, observe a liberação desse torre da aeronave da Gol e da TAM. Após ingresso pela Juliette, portão 01. Trip 5415, proteja. Autorizado no 60, Léo, você fala 10 direita, da El Leda, posterior direto, transponder 5115. 198 é o controle, Salvador, trip 5415. Tudo bem, Bruno, 395. Quais são? 5415, chama para puxa, senhor. Amarelo. 060 para o localizador. Desça para 2.000 pés, está autorizado interceptá-lo. 060 para 2.000, autorizado de LS 3090. 1601, está liberando 100 para 090. Desça até o 040 no 601. 040, vou no 601. Webjet 5729, 5729, chame Recife, 13325, alterne 1288. 3325288. Obrigado.